Meu coração fala mais alto e bate Vitória. Bem mais forte. Fazendo rap e cantando as Vitória. Ruas da norte. O meu malote é minha paz, um pedaço Vitória. De terra. Se eu der sorte, sair livre, vivo dessa guerra. Meu coração fala mais alto e bate Vitória. Bem mais forte. Fazendo rap e cantando as Vitória. Ruas da norte. O meu malote é minha paz, um pedaço Vitória. De terra. Se eu der sorte, sair livre, vivo dessa guerra. A mesma guerra que jogou, pregou Jesus na cruz. A mesma guerra que roubou as terras dos Xingus. A mesma paz que nós procura na mesa de um bar. É a mesma guerra que matou Tupac e Big Pra. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. Nossos motivos pra acertar ainda são os erros. Nossos motivos somos índios, pobre, pardo e negros. Mortos e vivos, excluídos, racismos e medos. Somos dramáticos, enfático, apaticamente. Enigmático, sarcástico, drasticamente. Meio volátil, pesa fácil, palhaço, carente. Enraizado na fobia, machista e doente. Coração fala mais alto, bate bem mais forte. Fazendo rap e cantando as ruas da norte. Meu malote é minha paz, um pedaço de terra. Se eu der sorte, sair livre, vivo dessa guerra. Goles, goles quentes, noites frias, ruas vazias, perfume da ilusão. É poesia na cidade. RJ Jet Life, noite pelo dia. Minha trilha foge a lei dos homens que omite a verdade. Só tinha 17, o sonho de fazer rap, atravessando esquinas da selva de pedra que nunca adormece. Quem imaginaria que ele venceria? Acordei mais cedo que o sol, tô indo embora antes que o tempo feche. Mãe nas preces, favela em calmaria. Só sorriso sem tiro, churrasco de família. Só na laje sem bandido ou a polícia. É só imaginar sua realidade, você mesmo cria. Ser feliz como quiser, fazer do céu o meu lugar. Com luzes a comemorar, flashes trazem mídia. Não, não, em ascensão, escute o grito e a oração que bate e vibra no meu coração. É crer pra ver no amanhã que vai nascer pra iluminar. Sem ter ninguém pra interferir em qual é o meu lugar e onde eu devo estar. E quem mais poderia ser eu? Poderiam ser nós. Será? E quem mais poderia ser eu? Poderiam ser nós. Será? Eu sou livre tão quanto onde eu possa ver. Eu sou livre tão quanto onde eu perceber. Eu sou livre tão quanto onde eu possa ver. Eu sou livre tão quanto onde eu possa ver. Eu sou livre tão quanto onde eu perceber. Eu sou livre tão quanto onde eu possa ver. Eu sou livre tão quanto onde eu perceber. Joga contra Vitória. Então é nós contra o mundo. Vitória. Você é a diferença. Glória. Só na experiência. Vitória. Somos um time. Vitória. Somos um bloco. Vitória. Somos um filme. Glória. Esse roteiro é nosso. Vitória.